dança para as taradas também. E quando escuta a letra, enquanto empina a bunda e faz um quadradinho, quebra, quebra, e vai. Empina a bunda e treme, olha pra trás e treme, que quebra tudo, vai. Vambora, vambora. Tá gostoso? Olha o treme, treme, treme, treme, aê. Treme, vai treme, vai treme, vai treme, vai treme. Sucesso, vem de cima que é sucesso. Oh, e eu vou lançar pra só também. Tá gostoso, peixe? Mostra que eu sou teu fã. Faz um quadradinho, papapá. Faz, faz, faz. Aê. Empina a bunda, olha pra trás e mexe tudo. Quebra, quebra. Empina a bunda, olha pra trás. É agora, treme, vai. Treme que é sucesso. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. É o gigante Papazone junto e misturado. Eita caralho. Isso é Papazone. Ao vivo no baile fenomenal, pá. Swing é esse, Anderson. Sou psiquiatra do bombom e seu bombom tá endoidado. Cadê o gritão das novinhas? Cadê o gritão das danadas? Vem comigo, vem. Ei, minha paciente, eu vou te contar. Acabei de ver o exame, é, deu positivo. Vai ter que levar o bombom para regular. Relaxa aqui, Fabinho. Vambora! Sou psiquiatra do bombom e seu bombom tá estourando. Tá descendo tudo. Vambora! Eu sou bidempinado. Oi, tá descendo tudo. Eu sou bidempinado. Recolha esse bombom, mamãe. Recolha esse bombom. Vai. Oi, recolha esse bombom. Recolha esse bombom. Recolha esse bombom. Que é isso? Que é isso? Oi, recolha esse bombom. Recolha esse bombom. Sou psiquiatra do bombom, que seu bombom tá estourado. Quem gostou, bate na palma da mão aí, gente. Papazone.